capacidade, criatividade, positivismo. Assim eu rimo com os malucos, pode até não acreditar que as profecias do mano Kicks vão se concretizar. Nos gramados como a bola, sei que você me adora, habilidade e talento. Bola pra dentro. Verso conquistado, sede de interesse tá ficando embaçado. Escrito improvisado, eu disse, você me entende. Começa agora, chora, ou calha para sempre. Para falar nada, não fale nada, chega a conclusão, fecha que nada. Hip hop positivo, estamos preocupados. Aqui a história não acaba, nunca balalado. É nunca balalado, é nunca balalado. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, embola agora. Faço chachá do baião, rima urbano do sertão. Sai pra lá negativo, chamado rei do improviso. Eu digo e repito, cultura de ritmo do país inteiro. Hip hop de bamba, cacurial, frevo, samba. A rima que canta, a levada encanta. A medida que mistura dança, maracatu, psicodélicos, a bomba da pesada. É hip hop na minha embolada. Pode parar, quem quiser me escutar, pois eu sou 100% originalidade no ar. No beatbox vou levar da poesia, eu vou cantar. Lá no norte eu vou buscar inspiração pra rimar. Desembola, desembola agora, no improviso eu desenvolvo o canto. Brasil afora, nos versos tudo rola, de coração eu quero é mais. Grandes nomes nacionais, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Moreira e Novaes. Faz o público cantar, o mundo aplaudir, de coração eu quero ouvir. Homem ou mulher, é hora de arrastar o pé. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, embola agora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso, levada que embora. Nos versos tudo rola, tem improviso. Tudo rola, tem improviso, levada que embora. Tudo rola, tem improviso, levada que embora. Tudo.